Olá, ouvinte da Web Rádio MPMG, eu sou Alex Lanza e hoje vamos falar sobre o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que completa um ano no próximo dia 25 de janeiro. 270 pessoas morreram devido ao rompimento da barragem da Vale. Conosco, a promotora de justiça Andressa de Oliveira Lanchotti, coordenadora da Força-Tarefa do Ministério Público de Minas Gerais. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Alex. Além das questões envolvendo Brumadinho, Andressa Lanchotti coordena também o grupo que atua no caso do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, ocorrido em 2015. Além de Brumadinho, iremos trazer um panorama das situações das barragens em Minas Gerais. Para começar a nossa entrevista, promotora, a primeira pergunta é a seguinte: o que aconteceu exatamente no dia 25 de janeiro em Brumadinho? No dia 25 de janeiro, por volta de meio-dia e 30 minutos aproximadamente, a barragem 1, né, B1, da Vale, do complexo minerário Paraupeba 2, mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, rompeu, levando consigo também as barragens B4 e B4A. Isso ocasionou o lançamento de cerca de 11 milhões de metros cúbicos de rejeito no córrego Ferro Carvão, um afluente do rio Paraopeba, e também o lançamento de substâncias contaminantes que estavam na área industrial da Vale, que foram levadas nessa onda de rejeitos. 2015, Mariana, 2019, Brumadinho. Quais as lições aprendidas nesses dois rompimentos que o MP está aplicando hoje no caso de Brumadinho? Desde o dia 25 de janeiro, o Ministério Público de Minas Gerais ele vem atuando incessantemente em busca de reparação integral aos atingidos, recuperação socioambiental completa e responsabilização criminal dos culpados. No próprio dia 25 de janeiro, eu e uma equipe do Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais, Dr. Francisco Generoso, nos deslocamos imediatamente para Brumadinho e chegamos lá um pouco antes das 15 horas, ali na Associação Comunitária do Córrego do Feijão, onde estava sendo montada uma base operacional para a atuação das autoridades no controle da crise. Naquele momento, nós não tínhamos ciência da magnitude da tragédia, mas já sabíamos que era necessário agir prontamente. Então, ingressamos com uma tutela cautelar em caráter antecedente no dia 25 e obtivemos o bloqueio de R$5 bilhões para reparação socioambiental emergencial. No dia 26, propusemos outra tutela cautelar em caráter antecedente e conseguimos o bloqueio de R$5 bilhões para reparação socioeconômica aos atingidos. Foram posteriormente propostas as ações principais que tramitam hoje na Sexta Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. Nós obtivemos, por meio de acordos, já bastantes êxitos para os atingidos, né? No dia 20 de fevereiro, foi firmado um acordo que possibilitou o pagamento de auxílio emergencial a todos os residentes de Brumadinho e a todos os residentes na distância de 1 quilômetro da calha do rio Paraupeba até o município de Retiro Baixo. Recentemente, em dezembro, esse acordo, que previa o pagamento durante um ano, foi prorrogado por mais 10 meses. Também, logo no início, no dia 20 de fevereiro, em audiência, nessas ações civis públicas que tramitam na Sexta Vara de Fazenda Pública de Belo Horizonte, a Vale se obrigou a custear assessoria técnicas para todos os atingidos da bacia do Paraupeba. O Ministério Público capitaneou o processo de escolha dessas assessorias técnicas, foram realizadas reuniões aos finais de semana, os próprios atingidos escolheram as assessorias técnicas, foram homologadas judicialmente. A nossa expectativa é que elas entrem em campo agora no início do ano de 2020, o que vai possibilitar aferir, né, de maneira correta a integralidade dos prejuízos sofridos pelos atingidos e também conhecer toda essa gama de atingidos, que há muitas pessoas que até hoje não sabem que foram, né, atingidas pela tragédia, de maneira social, de maneira afetiva, etc. Em relação à atuação do MP, a senhora já disse, foi imediata, logo após a tragédia. E como tem sido o trabalho juntamente com os demais órgãos, cada um na sua respectiva área? Desde o primeiro dia também houve uma integração capitaneada pelo Ministério Público de Minas Gerais entre os órgãos públicos que atuam no caso, né? Então, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio Sérgio Toné, ele convocou uma reunião aqui de emergência no dia 25 à noite, para a qual foram convidadas as lideranças aí dos órgãos públicos de Minas Gerais e em nível federal também, Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União, Ministério Público do Trabalho, Bombeiros, Polícias, Advocacia Geral do Estado, Defensorias Públicas da União e do Estado. Todos se reuniram aqui na sede do Ministério Público para dizer quais as medidas que estavam tomando e qual era o seu planejamento de emergência para os próximos dias. Essa atuação integrada, ela continua até hoje, né? A Advocacia Geral do Estado, ela também propôs uma ação civil pública de reparação dos danos socioambientais e socioeconômicos no dia 25 de janeiro, e essa ação tramita conjuntamente com as outras duas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público de Minas Gerais. Então, essas soluções, elas estão sendo consensuais, né, e compartilhadas. Extrajudicialmente, nós avançamos muito, né? Nós conseguimos firmar aí alguns acordos importantes. Um deles é um termo de compromisso de ajustamento de conduta que foi firmado no dia 8 de julho, referente à segurança hídrica, né? Porque o rompimento, ele impactou de maneira bastante importante o sistema de abastecimento hídrico da região metropolitana de Belo Horizonte, que era servida por dois sistemas principais de abastecimento, para o Paraopeba e Velhas. No dia 25 houve a interrupção do sistema Paraopeba. Isso levou uma sobrecarga no sistema Velhas. Então nós vimos a necessidade de trabalhar medidas de emergência. O acordo firmado no dia 9 de julho determina que a Vale construa uma nova captação a montante acima do ponto de rompimento na bacia do rio Paraopeba, com um prazo de entrega de setembro de 2020. Então, além disso, nós tivemos dois aditivos a esse acordo. Um que possibilitou o ingresso da CEMIG no TAC para a construção de uma linha de transmissão para poder funcionar a captação no Paraopeba, e um segundo que obriga a Vale a fazer perfurações de poços profundos no vetor norte da capital para atender clientes tidos como essenciais, como hospitais, escolas, presídios, que não podem ficar desabastecidos, né? Ainda há um risco de desabastecimento, porque hoje nós temos uma reservação que ela está, assim, no limite da entrega da obra da nova captação. Se ocorrer um atraso nessa obra, há a possibilidade de um racionamento de água na região metropolitana. Então, para enfrentar isso, nós estamos discutindo medidas, inclusive campanhas publicitárias de redução de consumo, que serão veiculadas em breve, né? E também medidas para acelerar as obras da nova captação. Mesmo assim, a região metropolitana ainda enfrenta o risco de rompimento de outras barragens. Barragens que estão situadas também na bacia do Rio das Velhas, né? Na bacia do Rio das Velhas, a montante da estação de tratamento de água Eta Bela Fama, há três barragens em nível 3 de emergência, que é o nível mais crítico, que significa em ruptura ou na iminência de ruptura, né? Então, o Ministério Público está negociando com a Vale, com a Copasa, né, juntamente com a Advocacia Geral do Estado, a assinatura de um outro acordo que tem por objeto obras estruturantes para a segurança hídrica. Seria a construção de uma reservação no Rio das Velhas, que hoje não há um grande reservatório, não há nenhum reservatório no Rio das Velhas. Os reservatórios existentes estão na bacia do Paraopeba, para atender a região metropolitana. Além disso, uma captação e reservação no Rio da Prata, para atender os municípios de Nova Lima, Raposos e Sabará, que na hipótese de um rompimento de barragens no Velhas ficariam desabastecidos de água, né? E também uma nova reservação e captação a montante no Rio Paraopeba em Macaúbas, para possibilitar a interligação dos sistemas. A senhora falou de Brumadinho, falou de Mariana, outras barragens, né, com nível 3 aí em relação à segurança. O que, que isso tudo trouxe para o Ministério Público, para mostrar essa realidade das barragens em Minas Gerais, a situação dessas barragens e o que tem sido feito para minimizar esses problemas? Então, Minas Gerais, ela passou nos últimos 4 anos por 2 rompimentos trágicos de barragens que tinham certidão de estabilidade dada pelo auditor independente. Então, Fundão tinha certidão de estabilidade garantida, né, pelo auditor, e também a B1 tinha certidão de estabilidade. O que isso demonstra? Que há uma falha no sistema de fiscalização das barragens no estado. Durante as buscas criminais realizadas após o rompimento em Brumadinho, chegou ao conhecimento do Ministério Público uma lista que continham 10 barragens da empresa Vale em situação de atenção, 2 das quais haviam colapsado no dia 25 de janeiro, B1 e B4A. Então, nós ficamos sabendo que haviam outras barragens que estavam em situação de risco ainda mais crítica, segundo estudos feitos pela própria Vale. Então, o Ministério Público agiu imediatamente. Né? Recebendo essas informações, propusemos uma ação civil pública que tramita hoje na primeira vara de fazenda pública da capital, que tem por objeto a contratação de auditorias verdadeiramente independentes para aferir a segurança dessas barragens. E também a atualização, o refazimento dos planos de ações emergenciais, planos de segurança de barragens, estudos de cenários de ruptura das barragens. Depois nós fizemos uma ação coordenada aqui em Minas Gerais de segurança de barragens. Então, identificamos todas as comarcas que tinham estruturas da Vale, e os promotores ingressaram com ações similares, buscando auditorias independentes para conhecermos a situação real de risco dessas barragens. Essas informações elas estão sendo compartilhadas com os órgãos públicos de fiscalização, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, a FEAM também. Isso tem possibilitado uma atuação preventiva do setor de fiscalização. Também, após o rompimento de Brumadinho, nós tivemos uma grande vitória, que foi a aprovação da Lei Mar de Lama Nunca Mais, que entrou em vigor no dia 25 de fevereiro, exatamente 1 mês depois do rompimento em Brumadinho. Então, o Ministério Público capitaneou, depois do rompimento de Fundão, esse projeto de iniciativa popular que foi apresentado à Assembleia em julho de 2016 e, felizmente, agora se consolidou no novo marco regulatório estadual de licenciamento e segurança de barragens, trazendo inovações importantes. Por exemplo, hoje não é mais possível construir barragem se forem identificadas comunidades, pessoas na chamada zona de autossalvamento, que é a área abaixo da barragem, onde não haveria tempo para as autoridades agirem na hipótese de um desastre. Então, se esse dispositivo estivesse vigente antes de Brumadinho, possivelmente essas vítimas fatais não teriam morrido. É um grande avanço. Também a lei determina que sejam avaliadas as melhores tecnologias disponíveis durante o procedimento de licenciamento ambiental. O empreendedor ele deve fundamentar por que optou por barragem, porque hoje há tecnologias mais modernas, tecnologias a seco, com menor risco, que são possíveis de serem implementadas. A Samarco, na sua eventual retomada, vai trabalhar com uma tecnologia de filtragem dos rejeitos arenosos, né, e disposição em cava dos rejeitos lamosos, que é uma tecnologia de menor risco. Isso também impulsionado pela atuação do Ministério Público no caso Samarco, que exigiu essas mudanças tecnológicas. Você está ouvindo a rádio web do MPMG e nós estamos conversando com a promotora de justiça Andressa Lanchotti sobre a situação das barragens em Minas Gerais. Promotora, qual análise pode ser feita em relação aos impactos que essas tragédias, como as ocorridas em Brumadinho e Mariana, causaram nas populações atingidas e como recuperar o modo de vida dessas pessoas? Os impactos eles são complexos, de grande magnitude e diversos. Né? A população ela sofre duplamente o impacto. Muitas vezes ela é retirada do seu território, ela tem que ser evacuada nas hipóteses, aí, por exemplo, das barragens em emergência, ficar residindo em hotéis sem as condições adequadas durante um longo período de tempo. No caso de Brumadinho, também tem a questão da recuperação da bacia do Paraná. Paraupeba, né? Então, foram construídas ali duas estações de tratamento de águas fluviais, diversas estruturas de grande porte para contenção dos rejeitos. Então, essas comunidades vizinhas, elas passam a sofrer os impactos dessas obras. Há um impacto econômico que ele é imediato, né? As pessoas, elas perdem seus bens, muitas vezes perdem a sua fonte de renda. Então, tudo isso tem que ser aferido, né? Porque tem que ser restituído às vítimas. É um trabalho de longo prazo, muitos desses impactos não são conhecidos na sua totalidade ainda, e é importante a assessoria técnica para poder auxiliar os atingidos, né? Identificarem esses danos e também para conhecer todo o universo dos atingidos. A senhora já falou aí da questão do rio Paraupeba, do meio ambiente no entorno. É possível voltar ao estado que era antes da tragédia? Ou é possível até melhorar essa questão do rio e do meio ambiente ali no entorno do Paraupeba? Voltar ao que era antes, da mesma maneira, é impossível. Retornar ao status quo ante é impossível. É possível melhorar alguns aspectos nas atividades de recuperação ambiental. Então, o Ministério Público, ele busca isso, né? Nós atuamos também para conseguir auditoria independente desde o primeiro momento para acompanhar as obras de recuperação ambiental, de contenção que estavam sendo implementadas pela Vale. Nossa auditoria entrou em campo no dia 27 de janeiro, como perito do Ministério Público. Posteriormente, foi firmado um termo de ajustamento de conduta com a Vale no dia 15 de fevereiro, que possibilitou a contratação da Aecon para acompanhar todas as medidas de recuperação implementadas pela Vale, de maneira independente, reportando ao Ministério Público. Então, esse acompanhamento, ele permite com que nós obtenhamos aí soluções mais céleres, mais efetivas. A auditoria faz toda essa recomendação para a Vale, para que sempre que possível, retornar uma situação ainda melhor do que era vivenciada no passado. Esses danos que são irrecuperáveis, os danos também intercorrentes, que são os danos que ocorrem desde o desastre até a recuperação, eles devem ser quantificados, monetarizados e posteriormente deverão ser compensados pela mineradora Vale. Conversamos com a promotora de justiça e coordenadora da Força-Tarefa do Ministério Público, Andressa de Oliveira Lanchotti. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.